fotografei meu futuro só pra eu me lembrar. Agora sua memória está sujeita a se transformar. Está sujeita aos demônios do tempo, aos quatro elementos: terra, fogo, água, ar. Bactérias e micróbios estão prontos pra chegar, pra me devorar. Não posso aceitar, não, é uma vida linear. Eu não posso só pensar em comer, trepar, cagar. E minha mente paciente, minha mente insana. Algo me chama, algo me diz pra eu deitar em minha cama. Estou sentindo o meu corpo tão estranho, mas eu não sei se estou acordado. Tudo isso é um sonho, curiosidade e medo nessa hora se confundem. Meu corpo, minha alma, minha mente se fundem. Sinto que algo vai acontecer. Estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. O meu corpo já não para de tremer. Não consigo me mexer, mas não devo, não posso interromper. Sinto que algo vai acontecer. Estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. E minha alma é expelida do meu corpo. É muito louco, eu não sei se eu estou louco. Mas eu não sei se eu estou louco. Mas eu não sei se eu estou louco. Será que eu estou? Será que eu estou? Será que eu estou? Será que eu estou? E agora em outra dimensão, e há o fudido em ação. E eu não vou deixar em vão. Não vou deixar em vão toda essa situação. Eu vou fazer o que quiser, vou pegar qualquer mulher. Vou voar, correr, o mais rápido que eu puder. O mais rápido que eu puder. E agora minha alma está livre para viajar. E no relógio o tempo continua a passar. Me diga aí você, que horas são? Quanto tempo ainda tenho até morrer? E meu corpo continua ali parado, deitado, respirando lentamente, totalmente imobilizado. Enquanto o meu corpo está descansando, minha alma está aprendendo, está pesquisando. Estou vivendo 24 horas por dia, controlando minhas emoções, raiva, ódio e alegria. Falo com seres que não podem mais ser como eu. Consciências perdidas, gente que já morreu. E consciências evoluídas querem me relatar. Experiências eles querem me ensinar. Esse pá tá legal, acho melhor agora eu voltar. E minha alma vai voltando bem devagar. Tudo fica escuro, fico nervoso, apreensivo. Este momento na minha vida é tão decisivo. E minha alma lentamente se encaixa no meu corpo. Eu não sei se estou louco ou se estou morto. Vou me movendo bem lentamente. Agora a mente, tranquilo, corpo dormente, muito quente. Se passaram 2 minutos na verdade, mas fora do meu corpo parecia uma eternidade. Tudo parece já tão claro na minha mente. Finalmente, meus movimentos vão voltando lentamente. É, meus movimentos vão voltando lentamente. Finalmente. Tudo é possível, tudo pode acontecer. Neste caminho que temos que percorrer. Tudo é possível, tudo pode acontecer. Eu não sei quanto a você, eu sei que eu não me sinto muito bem. Eu não sei quanto a você, eu sei que eu não me sinto muito bem.